Jet Ski. Jeżeli jest Whisky. Whisky to Jet Ski. Necesitando por espacio 3 para espacio 3. Gente, Juliette Lima autorizada. No Fox, confere, pronto a cópia. Recife autorizado, 39, 93558, decolo no zero, esquerda, na Pucaracaju, 1935, controle, 5061 no transponder. Previsto que 58, aerovia. 71 correto, reporte pronto. O push do 271? Entende. Isque Juliette Lima na escuta? Juliette Lima na escuta. Ciente, aguarde para iniciar o seu reboque, seu contrato no portão 5, que vai iniciar a push em alguns instantes. Sete um autorizado, reporte táxi. Juliette Lima, fique atenta ao voo. Após o mesmo, está autorizado. O senhor prosseguir no seu reboque. 21 via Pátio Índia, reposta na senhora, pronto, 1013 no ajuste. Mano 128 no POB. Juliette Lima, prossiga até o 3. Juliette Lima, autorizada, ingresso à decolagem, o vento 190 com meia dúzia. No 271, na decolada 44, controle 1935. Decolada 35, 271. Controle Salvador, gol 1271, decola, pouco Aracaju. Chega 1271, contato radar, subindo para o nível 390. Contato radar, subindo para 390, permissão Santa Clareza 2 para 3. Agora como recebe gol 1271? Agora melhorou. Sete Lima, ciente do terreno reboque. Gol no 271, não chame agora Recife na frequência 1 no 25 decimal 45. 1 2 5 4 5, gol 271.